Golfo Alfa-Sim, ingressa na Taxi Lima. Após ingressar a primeira direita, segue na Taxi Mike. Após a Taxi Mike, primeira esquerda é a Taxi Quebec. E na Taxi Quebec mantém posição para continuar o táxi via pista. E chama a TUI 1918-95. Estou na posição de 12 horas. 12 horas está 4 milhas. Azul 4463, autorizado em Léus via Golf 677, nível de voo 180. Decola da pista 10, curva direita, sentido de saída Coral. Transponda 0263, controle Salvador PL 120, décima 8. Lima está utilizando, está 3895. Tá, o seu PDT está travado aí. Gol 1962 no solo, Salvador, 132 no meio. Afirmativo. Só para informar que se tiver um probleminha aqui no PDT, autorizado decolagem, 100 graus, 109. Afirmativo, vídeo decolagem 3295 vai engatar com problema, tá? Torre, é para passar com o quilo Romeo Oscar, né? Você é azar. Para passar com o quilo Romeo Oscar, autorizado final da 17, vai autorizar contra pouso e partido algum erro, pois já está na final. Ok, na autoridade final da 107, observará o aeroporto na próxima copa da 10. É o 3296, na aproximação, aguardando o 360, o quilo Romeo Oscar. 3296, tráfego avistado, autorizado pouso, pista na 0, 0 graus, 109. Sobre pouso no 0, tá 3296. Tá 3296, apareceu mais um tráfego à sua esquerda, 1 no meu pé, um bravo, 92 na parte. 3296. Tá 3895, decolado agora ao 19, controle de matéria, 120, destino ao 80. 208, 38, 9. Onde? 1-1-1-7, controle 90-8. Correto, sendo a 62-1-3, chama para o tiver questionamento, portão 8. Pois é. Autorizado o cruzamento, é papá logo em frente. Após o cruzamento, segue em frente. 63, para o tiver questionamento na questão 1. Azul 4463, coordena com a equipe de solo após o 37 da Gol parquear no 03, tem nível pushback acionamento, chama para táxi. Após o mensagem de tráfego, está autorizado o pushback e o terceiro aparelho de táxi 4463. Confirmando, a aeronave vai parquear no 03. Tá sim, 4463. O Gol 864, pushback acionamento no portão 5. 1864, autorizado, portão 5, chama para táxi. Autorizado, reporta táxi, 1864. Pedro Mendes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Alfa Golf Kilo, por gentileza, seu estimado de pouso. 436. O 436, copiado. Alô, Salvador, boa, até 3296, vou na foto. Então, 32 no meio, boa. Táxi de Alfa, pode dar antes da TAP 6, Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1895, desvia a direita, informação. Entre 3895, confirme a proa e quantas milhas? 420, por 40 milhas. Ente, autorizar desvio 3895. 3895. Delta 100 graus, 009, após posto, prossegue 45. Passei, errou. Salvador, na frequência 20, decimal 8. 208. Salvador, Fábio, 2101. Pelo 2101, no contato radar na decolagem, sobe via nível 4190, saída PUCA. Na PUCA, 410, 2101. São Juliette, Quebec Kilo, para Vera Cruz, Moscov. Autorizado Vera Cruz, da Calda 17, curva aí à direita, segue corredor Axé, 1.000 pés, transponde a 0122, controle Salvador no 20.8. O Fuseira 2101. Prossiga. Queria confirmar a intenção do voo, que eu tenho aqui Salvador, Salvador, a perna. Afirmativo, Salvador, Salvador, vai atingir o 410 e retorna para Salvador. Tente o 2101. 8.95, bom voo. Tente o Papatão Guianque Romeu Lima, reporta visual com local de pouso. Está no pátio 3, após segue via Juliette, portão 62. Portão 62, 3296. Papatango Juliette, Quebec Kilo, chame táxi. Papatango Juliette, Quebec Kilo, ajuste altímetro 1096, com 02 no POB e 2 horas de autonomia, confirma a alternativa? Salvador? Afirma. Índia, autorizado táxi, a parte vai ser Índia, no ponto de espera turno 118.95, com 1016 no ajuste, segue em Vega Azul à frente. Vega Azul, pode esperar, 185, boa tarde, 118. Valença alternativo, reporte no ponto de espera da Romeu. Três, oito, nove, cinco, o Juan da esquerda vai voltar a atileira para a moto. Três, oito, nove, cinco. Azul 4463, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0, via Taxi Índia, no ponto de espera Torre Salvador 118.95, ajuste 10.16, bom voo. Foi autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, quando lá está na Torre 118.95, agora o ajuste é 10.16, obrigado, mais obrigado. Gente, autorizado pelo centro. Campo, você é 3895, ótimo. Essa Golf Kilo para descida está autorizada até 3.500 pés, abaixo está a critério do comandante. O controle desconhece tráfego na região que possa interferir na sua descida. Reporta cruzando 3.500 pés. Ah, senhor, então reportar 27, Santo Controle Salvador, frequência 92.0, decimal 80, com Redocente. Quebec, ele chama controle. Controle Salvador, muito bom dia, eu sou 4463, pronto do ponto 0 da 10. 4463, bom dia, autorizado ingresso, de comando 110 graus, 0 9 9. Está autorizado o ingresso na 10 4463. Aquilo prossegue em condições visuais do corredor cheio. Como é que ele passa na fora da barra? 2067, formação em curso Lima, proscópia. Positivo. 2067, autorizado para Guarulhos via Upezulu 10, Piraí, DCT Umbade, Upezulu 44 e Pagog. Decolada 10. Curva direita, saída da Eulida Motiva, transponder 5153, controle Salvador, pera 120, décima 8, confirmando nível 360. 125, décima 1, secundária 128, décima 35, bom voo. Correto, 2067, chama para o auxiliar de acionamento, portão 10. Camarada, 0 é 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 12685, 2545, faço 2101. Controle 208, obrigado, bom trabalho. Decolagem, sobe ao nível de voo 180 na saída coral. Após 2000, direita, direto coral. Autorizado 180, direto, após 2000, curva direita na coral, azul 4463. É pelo meu Lima, liga a frequência para correção de tráfego composto. Bravo, Serra, Serra, prossiga. Positivo, prossegue no forte, ingresso em Interlagos, rotatória para efetuar o cruzamento do campo com a torre, o Bravo, Serra, Serra. aeroporto ingressando em Interlagos, na proa da rotatória, o Bravo se acerta para cruzamento com a torre na, no eixo da rotatória ali. Que o serviço ADS Cerrado no 433 prossegue descida em condições visuais, considerando o pouso no 436. Bom pouso. Tempo 3, Salvador, 120, pessoal. 308, boa tarde. Senhor Salvador, boa tarde, 864, 1510, subida Pouca. 864, boa, contato rodando a decolagem, sobe via nível 350, sai da PUCA. 350, sobe via PUCA, 1864. Oxana 6213, autorizado o chama táxi. Autorizado o bom dia, Tartarugo 2230, 170, transfere voando a mão, que entra a informação Lima. Tartarugo 2230, ativando identificação, voa a mão para interceptar a chegada a mão, o ajuste Salvador 906, repasse para a descida. Como 016, o ajuste que entra, aportaremos 2230. Obrigado, 1441, não sei se você vai estar livre para a coordenação de 10 para 3. Salvando o passageiro de 2230, voltando, vem a possibilidade de voarmos direto à posição 366, evitando uma formação à nossa frente. Passageiro de 2230, estou autorizado a voar para a posição top. Muito obrigado, voando então, Sierra Victor 366, é isso? Passaria 2230? Passaria 2230, autorizado para a posição top. Ok, entendido, posição top. Direto 2236, 2230, muito obrigado. Passaria 463, autorizado, e o COP. Passaria a chegada pro 4463? 4463, autorizado, chegada Yukov, eu fixo Yukov. Yukov, 4463. Passaria do 2230 de Alvio, siga. Passaria do 2230 do Esparanguinho 050, o ajuste 1016. 1016 do ajuste autorizado 050. Livrando 1170, passaria do 2230. Ataque, né, 6213, autorizado, China 62, 1, 3, Pátio, Tassi, Índia, no ponto de espera 2, 1, 1, 8, 10, 9, 5, ajuste no 0, 1, 6. Pátio, 2, 0, 6, 7, autorizado, chega de funcionamento no ataque. Pátio, 2, 0, 6, 7, copiou? Autorizado, puxa, acionamento no ataque. Chama ataque, 0, 0, 0, 0. M864, Centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. 255, a primeira, por favor? 125, corta, 126, decimal 85, 125, decimal 45, gol 1864. 255, então é. Gente, papai, meu terra, meu gol foi autorizado, vou local, todo o trovador. Sobre o gosto da luta que ela comprou a SU. Confirma a altitude? Sente autorizado a 510, transponder 0127, controle Salvador 120.8. Confirma autonomia, não consigo copiar? 2 horas quente para acionamento da colagem, estou em Salvador 118.95, bom voo. Autorizar ataque até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre. 1-1-2-9-5, altitude altímetro 0-0-6. Via Pátio Índia, confirma? Pátio no Índia, no ponto de espera Torre. 1895. Pátio no Índia, Torre no espera 1895, gol 067. Externo, cobra, caixa. 1-1-9-5. Obrigado. sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle e leve na frequência 120.1. Salvador 208, 862-3. Ação e identificação, boa posição A2, para interceptar a chegada a Bosque, Bosque de Paralepida. Salvador, passaria 2230, solicita a curva esquerda 120, evitar formação pelas próximas 5 milhas. 2230, livre de vista, para tentar. Positivo, reportamento, retornando à proa de toque. 2230. Salvador, 9101. Azul 9101, aciona identificação, voa Bosque para interceptar a chegada a Bosque. O agente Salvador 10016, é para esperar a descida. Chegada a voa, Bosque, voa do Bosque, Azul 9101. Salvador, Xené 6213. Xené 6213, contato radar na decolagem, suba via saída Cor, qual região? Da El, para nível 360. É, 360, o senhor autoriza o Valedo, Xené 6213? Xené 6213, eu autorizo a vida. Quando lê, então, Xené 6213, Brasil. Azul 9101, agora em contato radar, 63, 1090, Cabral. Confere, Azul 9101. Capar Romeu, carro, meu golpe, Salvador. Carro meu Golf, decola com Puraçu. Até o meu Golf, entre o aeródromo 120 graus, 129, reporte fora do solo. 210-30, retornando agora à direita para o toque. Identificação dessa vez, chegada a Mari para nível 050, com ajuste no 090. Dia Mari 050, 0060. Alto claro, 5x5. 368, desce para 4.000 pés, está autorizado o RNAV da pista 90. Com ajuste Salvador, 1-0-1-6. Positivo, após toque. Sierra Victor 368, autorizado RNAV da 1-0, reportaria no estabilizado 2-3-3-0. Posição Sierra, confirma o que está mandando. No eixo da 1-0-2-8. Autorizado cruzamento sobre o eixo da 1-7, até o Nagor, campo está ali dentro. Atenção, já está na vertical do Edicia, vai para cruzar entre Duna e Simbra, a primeira 1-0. Papar o meu bravo Sierra, autorizado cruzamento entre Duna e Simbra, 510, é bom, está cruzamento. Sierra Victor 368, Duna e Simbra. Hotel Novo Oscar cruzou, então no zero, vai com o Proto falar Itapuã. Sou Hotel Novo Oscar, Itapuã, igual a transferência. Fala Itapuã, transfere controle. 28, chame controle Salvador, 120, décima 8. Chegaram, até o 208, não olha. Gol 2067, copia a torre? Gol 2067, contato radar na decolagem, sobe via saída da Elfo para nível 360. Via da Elfo 360, 2067. Dá o meu golpe, como é a saída torre? Hotel meu golfe, confirma como é que está. Hotel meu golfe, está recebendo 5x5. Hotel meu golfe, para o Itapuã, chama controle 120, décima 8. Chama controle, hotel meu golfe. 2067, décima 2. 2101, 0060. Para o 060. Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo. Romeu, Hotel Romeu Golfo, Porto de Salvador, por aqui. Está no final de Itapuã, vai manter a orla. Sobrevoo vai ser Costa Azul inicialmente. 500 pés na escuta permanente. Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo, mantenha sobre 510, ajuste Salvador no 096. Atenta atrás, eu vou agora passando marcador externo na pista 0, Romeu 66. 10 caras atentam ao mesmo, hotel 1 agora. Salvador 3204, pode voar direto para o 0306, não é 3804, boy. E sabe, você é a 2306. Você vai fazer mar e sabe? Então, é o 2130? Aqui, estabilizado, né, Renato, passou 368. 0260, voado para a transferência. Alô, Léo. Está o meu golfe, copiou o controle? Está copiando, está o meu golfe. Está o meu golfe, está subindo para conseguir para o Sierra Whisky da Alta Lima, o Romeu 66. Encontra-se agora 1h03 rumo sudoeste. Tá visual, não vai interferir, hotel Romeu Golfo. Salvador, de descida, azul 9101. Azul 9101, desce para nível 070 inicialmente. 070, azul 9101. Salvador, bomba 42. Bomba 42, mantém tudo. É 6213, centro Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 125, 1, aperto 235, passaria 2230, torre 118, décima 95. Sim, Salvador, 118, 95, até daqui a pouco, passaria 2230. Lembra, Umba 42, acendo a explicação, vou à posição Mares para interceptar a chegada Mares. O agente Salvador 0106, resposta para a descida. Bom dia, passaria 2230, estabilizado a RNAVE da 10, transfere. Bom dia, passaria 2. Vento 120 graus com 10 nós por autorizado, pista 10. Positivo, voltaremos nas próximas para baixar travado 2230. Até a frequência ali, pronto, faz nada. 0504, dispara 2504, 10, autorizado a RNAV da pista, 10, resposta pisada, ajuste 10, 10. 10, para 2101, na sua disposição, bom, voa, Serra Vida 368. Bom, 368. para 2101, desce para 4000 pés, do agente Salvador 1096. 4016. Nós vimos 01 após a posição BOMP irá voar para a 368, isso para nível 050. Após BOMP 368, azul 9101 descendo para o 050. Passando 1000 pés, eu passaria de poder confirmar o jet 2230. Jeto 1-0 graus com 1-1-9. Beleza, muito obrigado, 11 mais, uso pouso, 2-2-3-0, grato. Salvador, bom dia, até 3216, formação Lima, pronto, copiar, Fortaleza. 3216, aguarde cópia, como me recebe? 5x5. Que aguarde cópia? Voo 2067, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 125, 1, alternando 2835, boa. Dois no meu cheque no rádio 2, como recebe? 5x5. Vou levantar o meu voo. Aterra o meu voo, por aqui. Tá saindo do Copa Azul, sobrevoo vai ser Bonoport, não interfere com esse 1-0 e escuta pra mim. Aterra o meu voo, que mantém essa distância visual e o ajuste não quero manter. Essa visual, espera o meu voo. Papa Romeu Bravo, Sierra, Sierra, Brasília, para o professor. Bravo, Sierra, Sierra, para o cruzamento aqui, turno em cima para 510, o ajuste no 0 no meio. Autorizado no 0 no meio, o Bravo, Sierra, Sierra. Vai para o pouso. Paulo, boa tarde, pastoreiro 226, correção 2230. Sério, 2591, Lima. 30 taxi de alfa, repete a sua Juliette. Poderia confirmar pro alfa antes da Juliette, 2230. Chivo. Autorizado Salvador Fortaleza, vira para 119. Depois de voo 370. Sai da Borba, prossiga, decola da Fistina 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5403, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Fortaleza 370, pois 119. Borba, frotida, decolando da 10 com a curva à esquerda. 5403, o transponder 108, controle. Autorizando no mesmo deixamento, está correto, no 06, chame pronto. Vai chamar. Graças, 3-0. Controle azul 9101, pequeno desvio à esquerda para 210, a senhora autoriza? Azul 9101, a fim de evitar, por quanto me deram na TDV? 5. 3-0, 6? Prossiga. Prossiga. coordenar por gentileza, saída Borba 1 Alfa. Está coordenado. Obrigado. Passaria 2230, autorizado ingresso Juliette, moto 12 Juliette, moto 12230. Voa ao 668, confere? Aqui é mais um 901, curva de direita para o 230. Gente, obrigado. Vamos ser a Victor 366, reposta estabilizada, descendo para 2500. Tá, 3804, torre 118, decimal 95. 18 no 5, eu vou. Então 3804, como é essa da torre? Informação. Charter para Paulo Afonso no 170. Super 72, aguarde cópia. Aguarde, carita. Seria a saída prevista? Aguarde, 278. 8, decimal 95, alterna 121, decimal 9. 3 horas, alterna João Pessoa. Sim, 159. 3 horas, João Pessoa. Alterna Uberlândia. João Pessoa. 295, 209, até amanhã. Amei o ajuste. Azul 9101, Tyler. 7-8, pronto, cópia. Próxima cópia do 7-8. Azul 9101, tá passando Serra Vitor 372, tô. Azul 9101, é número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo que recebo sua transmissão com intensidade 5, porém clareza 2. Ciente, melhorou agora? Agora melhorou, agora alto claro. Cada 170 para Paulo Afonso, pista 10, saindo a porta após via Zulu 9, após Curati. Depois eu coloco por esquerda, transponde a 5406, controle 120, decimal 80, após o 2788. Azul 278, o cruzamento está correto, no passe 3 também pronto. Mais pronto, 272. Fala, gol no 867, para o táxi 188, a bordo, 320, até na consulta. 188-320, Campinas? Confins. Gente, prioridade até o ponto de espera, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre. 118-95, ajuste de altímetro no 0 no meio. Pode ser a Vitor 366, tanto para 25-00-10, só autorizado a R9 da pista 1-0, segue o tráfego agora 1 hora, 1-2 milhas, eco 1-1-0, na portaria brasileira, mantendo 1-1-6-0 de indicado. 02591, está ciente do tráfego, motorizado descida para 2500 e após voa qual fixo? 366? Nós temos voa de ave 368. São 3804, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 09, após a passagem do tráfego da companhia. Pode passar para o 09, obrigado. Então, 3-2 no meio, na escuta? Na escuta. Confirme, só por gentileza, Confins alternativo, confirme... É João Pessoa, 159, 3 horas? Sim, mas eu. Conforme foi passado no chamada de táxi. Certo. Estabilizando o jogo. 4-2, torre, 118, decimal 95, conterna, 121, decimal 9. 295, até 129, obrigado, muito. Ok, ciente. Então, senhora, alguma decolagem após o cheque? Confirma. Ciente, reto. Salvador, rumba 4-2. Tá na final estabilizado de zona. Rumba 4-2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando pista livre, rumba 4-2. 6-9. América 229, para reboque, aguarde. Aguardando. Azul 9-1-0-1. Solo ao 07, siga em frente, libera taxi Eco e chame 1-2-1 da sua margem. E a Eco 219, Azul 9-1-0-1. 4, eu vou fazer a sempre responder 0121. 201, autorizado o cruzamento, agilizando o hotel, ao estacionar no pátio militar, frequência livre. Cruzando na hotel, livre a frequência. Obrigado. Certificação da FV chegada mais para o nível, correção, da FV chegada até para o nível 050, com a gente Salvador 1019. Solo Salvador 0901. Azul 9101, autorizado para passar o passo 3 e Alfa, quilo Condolab 7, sinalizador. 3 Alfa, quilo, até amanhã, Azul 9101. Lumba 42, pistão da zero livre, pouso autorizada. Vento 120 graus, 12 nós. De pouso para Lumba 42. Tango, nossa, vou segui-lo agora, 53 milhas, sudoeste, Salvador, contato radar. Azul 9101? É, o piso ali do asfalto entre a Delta e a Eco ali na Taxway Alpha tá bastante degradado, viu? Vai afundar aquilo lá. Sim, será passada aí pra ela. 025, 91 no centro do tráfego, chamando Torre 7895. Salvador, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, reporte passando SAV 372. Força Aérea 2591, reportará passando SAV 372. Alinhar e manter, pista 1-0, agilizado. Alinhar e manter 1-0, 867. Sendo identificação, deve vir a chegada a Mário para o nível 060, para ajuste para o nível 010. Lumba 4-2, solo aos 1-2, libera a esquerda no hotel, venha estacionando o patinho do carro, alcança livre. Sai, esquerda no hotel, pode ficar no patinho do carro, para o patinho do. Oi, bom dia, são 3-2, 1-6, ponto espera pronto. Maria está 32 na mesma, tem a ponta de espera. Voo 1867, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 120 graus, 1-2 mais. Pistão 1-0, 1-867. 1255, tem condições de empurrar direita na proa 240. Repouso, pista 1-0. Maria, tem condições de acorda presente com proa norte? Sem interferir com a aeronave na final da 1-0? A aeronave já passou, autorizado a decolar com proa sul, vento 120 graus, 9 graus. 90, o limite será 20 vinheta proa. Esquerda 190, 20 vinheta proa. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1867. Gol 1867, contato radar decolagem, saúde, GTI da ALO, para nível 360. E Arbor 360, 867. Coronel 141, nós temos identificação da FG chegada bom para o nível 070, o ajuste 1016. Coronel 6320, nós temos identificação da FG chegada mais para o nível 070, o ajuste estava do 1016. Zona 5, taxi via alfa, aguarde na taxi via delta, não me escuta. Recife, nós vamos via alfa, aguarde na delta. Para o solo, guardião, 01. Tema 1-4-1, doutor, é só para recebimento, curva à direita, proa 2-2-5, limite radial 280 cavalos. Da pista 1-0, tem uma coisa, tem que vai iniciar a rolagem instante. Assim, não vai escutar, aguardar a autorização. 3-2-1-6, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-2-0, graus a zero. Curva decolagem 1-0, tá 3-2-1-6. Deixa eu bater, tchau. 1-2-5-5, mantenha a presente boa. Mantenha. Pessoal, esse é o fluxo de tráfego na 7. Vento 120 graus, 11 mais autorizado da colar, pista no 7, Mike Eco Zulu. Dono na Delta. Autorizado o cruzamento até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre do serviço 590. 591, livre cruzamento. Obsessionado e vida, escuta, obrigado. Para 2500, o ajuste Salvador 1090. Você está para 2500, Salvador 55. Qual que vai ser mais o controle? Irá ingressar na perna do vento radar, a fim de evitar a área restrita de área turística. Já, positivo, mas vai pela esquerda então, né? Vai aquela do vento aqui no setor oeste, né? Afirma o voo 1255, curva direita por 2.